Deixa subir de lado. Tempo fechado, sombrio, devorando a terra. O caos aqui toma conta, cada vez prolifera. Eu presencio o sofrimento de quem não escutou e nunca acreditou naquele que nos salvou e se rendeu aos pecados. Hoje recebe o castigo, paga o preço pela palavra nunca ter ouvido. Eu vejo tudo queimar, só guerra e destruição. Seres etiquetados se ajoelham, pedem perdão por ter errado, de ter seguido desviado do testamento que pra nós foi deixado. Mas agora não adianta chorar, que optou pelo mal nas trevas, vai ficar, vai pagar. Antes de atirar pedra, porque você não pensou. Você teve a liberdade, o seu caminho traçou. Aquele dia eu vi as lágrimas do Senhor caindo por cada filho que dele desacreditou. Eu vi o tempo se abrir e os anjos cantarem. A luz que veio do céu fizeram alguns enxergarem. Deus chamava e salvava cada filho escolhido. Quem não foi fiel ficou pra trás no mundo perdido. Eu vi o tempo se abrir e os anjos cantarem. A luz que veio do céu fizeram alguns enxergarem. Deus chamava e salvava cada filho escolhido. Quem não foi fiel ficou pra trás no mundo perdido. Eu vi a porta se abrir no meio da confusão. Era estreita, iluminada e levava pra salvação. Milhares de servos marchavam em corrente de oração sobre a bênção do Pai que dava a proteção pra cada filho que seguiu cada palavra, cada ensinamento escutava e pregava. Resgatava almas perdidas que quase afundaram suas vidas. Nesse mundo o inimigo circulava, camuflado te arrastava em forma de tudo que cê gostava pra entrar na sua mente, te deixar iludido pra no final te ver destruído. Eu vi o tempo se abrir e os anjos cantarem. A luz que veio do céu fizeram alguns enxergarem. Deus chamava e salvava cada filho escolhido. Quem não foi fiel ficou pra trás no mundo perdido. Eu vi o tempo se abrir e os anjos cantarem. A luz que veio do céu fizeram alguns enxergarem. Deus chamava e salvava cada filho escolhido. Quem não foi fiel ficou pra trás no mundo perdido. No mundo perdido, quem não foi fiel ficou pra trás no mundo perdido. No mundo perdido, quem não foi fiel ficou pra trás no mundo perdido. É dessa forma, Fernandinho. Fidelidade mais atitude gera resultado, nego. É assim que fala na palavra do Senhor, né não? E a palavra diz mais o quê? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Бакамая тоя шоя нам, кими кантоя шо коя най, ама шоя.